70% 60, ou 2-2-2-1. Pérez 63 no PES, altímetro em Salvador, 1-0 no 5. Reduzir para 1709. 170 vai reduzir. 3.015, 2-2-2-1. Salvador departure, good morning, Azul 2783. 2000 feet on outboard departure. 2783, radio contact the departure, climb maintain flight level 180. Via Arbor Departure. 180 via Arbor Departure, Azul 2783. That book's on the tail. Comandante 958, chama a Torre Salvador agora em 198, sinal 95. 1895, Torre Azul 4958. Torre Salvador, bom dia, 4958, sinal 10, me diz. 4958, continue aproximação, aguarda a pista livre, bom dia. Tem aproximação na 04958. Sendo 229, livre LS, separa 2 no PES, altímetro no 0 no 5, chama estabilizado no localizador da 0. 2015, reporta estabilizado, 229. Alfa, senhor, tem depois 49 aos 48, direito no 211. 211, buena. Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, portão 61, no mesmo toque. Test heading Arbor or Alepa? Back acionamento, portão 07, Ocean 6225. Redirect to left, 5783, thank you. 865, chame o centro Recife, as frequências 288, alterna 3535, decimal 3. A frequência está intercortada, cavaleiro? Chame Recife 288, alternativa 35, decimal 3, ano 865. 288, 353, obrigado, bom trabalho. Autorizado 2000, por 2229, positivo, senhor? Correto, chame estabilizado. Fiquei estabilizando agora do localizador, 2209. 29, complete a aproximação, ele é assistindo a torre Salvador em 198, principal 95. Principal 95, grau. Fala, Juliette, papá. Torre Salvador, bom dia, passaria do 2229. Passaria do 2229, continue, aguarda a pista livre. Fala, 2209. Controle. Papai Romeu, papai Juliette, papai é o controle Salvador. Pessoal, encerrando agora 47 milhas na hora de Salvador. Para informação de voo alerta, monitora a frequência do centro Recife nas frequências 2545, alternativa 26-85. Papai Juliette, papai. 2545, 2645, papai Juliette, papai. Canberra 2685. Espera pronto, voo no 963. Tenente, no 963. 225 com 12, 1 a bordo, alterna Goiânia com 3 horas. 6225, táxi autorizado via Índia, número 3 agora na ponte de pedra. 1895, estado 2015. Voo. 1895, boa. Alô, bom dia, azul 4958. Kilo, parte 3, 4 Lima, azul 4958. Kilo, parte 3, confirme a posição. 4 Lima. 4 Lima, 4958. Solo Salvador, Alfa, hotel, finalizando reboque na posição 03. Grata, bom dia. Ciente, bom dia. É 211 após o passaredo na final, alinhar e manter. Posso para o passaredo na final, alinhar e manter o chanel 621. Chat Alieco, bom dia. Já pago o copo, informação Golf. Confirme o pátio da pista que decola. Autorizado Fortaleza, nível 4, 1 a 0, rota conforme o plano, pista 1 a 0, 1 a 7, corrijo, primeira curva à esquerda, subida a Momo, transição Fruti, 5470, transponde, controle 208. Os 229 é o 55, direita, 121, décimo, 1. Direita, 21, 1, passaredo. Confirmando a saída é Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Chame pronto, parte 5. Só. Padre, bom dia, passaria 2229. Passaria 2229, parte via Alfa, Juliette, portão remoto 14, parte 1. Alfa, Juliette, remoto 14, 2229. 963, alinhar e manter. Ali, mantenho 963. Passaria 2229, remoto no 4, no pátio principal. Afirmo, é, lá no final, contorno os gates à esquerda. Afirmo, 2229. Controle, bom dia, Xanel 621. 621, contato radar, decolagem, subi, mantenho 360. Após 2000, vou ler, 360, após 2000, vou ali, 62. Sul 2783, and that's now assistance sequence 128. Small 8, pick up 1, 2, pick up 1, 3, find the small 3. Pacific now, Alinhado, pronto, colono 963. Eficiente, agora só um minuto para decolar. Estou aqui pela ferramenta, agora para cobrir a porta, região da paralela, a próxima parte de posições. Cobrir a paralela até o parque de posições? Próximo do parque de posição. Conforme no parque de Ituaçu para a transferência torre em virtude da proximidade do aeródromo. Formará a próxima do cadastro. Livre decolagem, 140 graus, 10 nós, o ajuste no 0 no 5. Livre decolagem, no 0 com 963. Alinhar e manter, bom dia. Diga, alinhar e manter, 625. Controle Gol 1963, decolando as suas putas. 963, contato radar na decolagem, tudo mantém o nível de voo 360, posso cruzar 12 mil pés, beleza. Ok, 360, após 2 mil pés, pro direita, Gol 1963. Já passou o vidro azul. Estou em 18, mas... Maratona, grato. Vou papar o meu vidro até o delta. Prossiga. Está na vertical da paralela, próximo ao shopping. Paralela, para sobrevoo 500 pés na região do baixo de posições. Ok, seguinte. Está autorizado a vertical do par de posições na minha escuta permanente. Escuta permanente autorizado, vidro até dado. 5 decimal 1 ou 0? Foi 5 1 ou 0, positivo, obrigado. É 225, livre de decolagem no 5, 0 graus, 10 nós, o ajuste no 0 no 5. Fica a 625. Passando 600 pés na Aron, Arboa. Foi da Arboa. Confirma, Arboa, 625. 25, controle 1208, boa viagem. Posto 5, 5, ok, approved, Comitex. E o Vitor até o Delta vibra o sobrevoo Está autorizado, cruza 1-0 para retorno em RIMAR. Ok, ciente. Chame na final para RIMAR, vento 1-5, 0 graus, com 8 nós. Para a final, o Vitor atendar. Bruno 963, chame o centro Recife. As frequências 3325, alterna 25, décima 1. 3325, 25, bora lá. Brazilian Force 2585, call tower, roll on 8-195. 585, report to enter in runway 10. Report to enter in runway 10, report to 585. Sim, a gente tá um pouco cedo ainda, ele aparece pra mim aqui com 30 minutos de antecedência. Saída pra Porto Seguro da El, transição BDEV. Assim que aparecer, eu chamo o senhor pra cota. Bem, escuta então no 649. 585, clear line up in takeoff runway 10, windy 150 degrees, 80 knots. Clear line up and takeoff runway 10. 325, chame o centro Recife em 288, alterna 35, décimo 3. 288, 35, 35 ou Siga, bom dia. É Edinaldo, não é isso, capitão Edinaldo? Ok, sim, chame na interseção para ingresso na 17, Guardião Garoto. Alô, câmera transponder 0115, decolonista, na Coimbra. Está acompanhando a BR-324 no sentido sul. A intenção de sobrevoo em Pituaçu. Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, 510, não me escutam. Informe, iniciando sobrevoo em Pituaçu. Mike Juliette Romeu. Informará para cruzamento próximo a Iguatemi, Mike Juliette Romeu. Ou se autorizado da presente, segue DCT Pituaçu. Beleza, direto para o sul. Mike Juliette Romeu, informe, iniciando sobre o local do seu voo. Autorizado para direto para o sul, Mike Juliette Romeu. Informa no sobrevoo. Zero zero perform the I am board deployed trip. Roger via our board departure first 585. O 649, na escuta? Já escuta. Ponto seguro, nível 360 autorizado, rota conforme o plano, pistona 0, primeira curva à direita, Dael, Leda, Bidev, 5536, transponder, 19, corrijo, controle 208. Autorizando nível de voo 360 para ponto seguro, decola da 10, com curva à direita na saída da El, por meio da Bidev, 5536, transponder, 208, ponto de Salvador. Tá no portão Seguis, voo 1649. Pronto, puxa o acionamento. Vai chamar. Guardião 08, autorizado ingresso, transporte alinhado e pronto. Plano 759.4. Prossiga. Guarulhos nível 360, autorizado, rota conforme o plano de voo, pistão na zero, primeira curva à direita, da El Leda Motiva, 5531 no transponder, controle 208. Autorização para o Guarulhos nível 360, roda 10, curva à direita, da El Leda Motiva, 5531 no 208, controle, gol 97 pronto. Correto, gate 5, chame pronto. Obrigado. 7, o vento no 50 graus 8. Cruzou sempre, a Mike virá de número. Eu, informe o sistema sobre o voo. Informará, ele é de número. Pega o acionamento no 5. 5 autorizados, chama o táxi. Chama ele táxi, obrigado. Guardião 08 decola aos 19. Curva à direita, corredor axé, e chame o controle 208, terra grátis. 208, terra grátis, guardião 08, grátis. Hotel do Salvador, muito bom dia, guardião 08. 08, o número 10, condições visuais, corredor axé, informe 302, do bar. Retorno helicóptero, sobrevoo a 500 pés no Parque Pituaçu, Robson 44, Santa Feliz, com o seu voo. Vai informar no farol da barra, o 0800 do tráfego. Pituaçu já no local de sobrevoo, Mike, direto no meu. Vicente, como livrando este setor? Mike, direto no meu. Informará, Mike, direto no meu. Batilha de Romeu, capeta tráfego 202.08, prosseguindo via litoral ao número 10, sem interferir com seu sobrevoo. dia, parceria 2023, solicita 1601. Aparedo, 2223. Informação hotel, no quanto? 3 horas e 45, usar na galera. Confirme pelo Abel, gol 1759? 1176. Ok, segunda direita Índia, ponto de espera 2895. Ajustado 1016 agora, bom voo. 1016, direita Índia 295, obrigado, bom dia. Passaria 2223, tá pronta a cota? Negativo. Conquista nível 1980, rota conforme o plano, pistão a zero, curva direita, arbor, transição elefa, 5522, transponder, controle 208. Zero, tá chegando a mar. Ok, 0522, no transponder, 208, controle 2233. Correto, remoto no 4, chame próximo. Essa volta, obrigado. Alô, foi Salvador, uma boa, Guanassá, que ficou 9 pontos, que espera da 10. Bom dia, 1759, na área decolar, 1950 graus, 10 anos. Área decolar, ficou na 0, Guanassá, que ficou 9, obrigado. Brazilian 45585, contact now, CTL 3.128, decimal 8, decrypt 135, decimal 30. Brazilian 45585, contact now, 1288, decimal 8, 135, 3, FR 2585. Guardião 08, frequência livre, 1245. Frequência livre, 59 aos 26, controle 1208, boa viagem. Obrigado, bom dia. Controle São Paulo, uma boa, Guarani 59, da Elle da Monte, Francisco, até. 1759, contato radar da colagem, submantenho 360 após cruzar 2 mil pés, vou Ileda. Após 2 mil pés, autorizado pelo Agileda, Guanossec 59. Quilo Serra Lima, pátio 5, decola da 17? Papá Romeu, Quilo Serra Lima, Salvador, Grupo Zulu. Nível 1-0-0 correto. Pistão 7, curva direita. Subida Coral, 5-5-9 no transponder, controle em 208. Papá Romeu, Quilo Serra Lima, autorizado Salvador, Sierra, Delta Mais, Decoda 17, direito, coral após o grau. Controle 128, responde a 5599. Chega, gol 1759. Haveria possibilidade da presente lá para o Agimote lá? Inicialmente vou ler dar o gol 1759. Avião Chevrolet, Delta 159. Não foi o B? Foi, tá bom. Você vai fazer essa luz para essa manhã. Boa. Bom dia, Sierra Lima, livre acionamento, Champagne. Para ataque 649. Voo 1092, desça para 2000 pés, autorizado ILS S3 da Pista 10, reporte estabilizado, ajuste 10 com 90. Na Pista Sul, o mais direto com menos, totalmente condicionado ao prato. Foi bloqueado pela aeronave, podia confirmar? Voo 1092, desça para 2000 pés, ajuste 10 com 96, autorizado ILS S3 da Pista 10, reporte estabilizado. Ok, 2016 e autorizado o prosseguimento da pista. O 092. Marque Juliette Romeu, confirma a informação. Está abandonando sobrevoo próximo ao Costa Azul, vai ficar mais próximo do estádio de Ituaçu, totalmente condicionado. Marque Juliette Romeu. Marque Juliette Romeu. Juliette, chama para ingresso pelo Serra Lima. Voo 1759, chame Recife em 13325, alterna 1251. 3325251, abre área, agora 79. Se alinhado e pronto. Passará alinhado e pronto, 17, que ele se alinhado. Salvador, bom dia. Azul 4234, centro da Golf, no portão número 3. Quatro, dois, três, quatro, Puca, Caju, aguarde 4. Puca, Caju, obrigado. Com 092, solicita manter a proa 035 para evitar uma formação aqui. Gente, voo no 092, autorizado para o 035, reposta estabilizado. Obrigado. Autonomia até no Galeão. Autonomia 49, tá, isso autorizado via pátio Índia, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0196, bom voo. No 096, vai via pátio Índia, eu estou matando 1895, ponto de espera, daqui a pouco. Cliente, Mike e Juliette Romeu, mantenha assim, a 500 pés enquanto faz reset. Após a passagem do Gol, há a possibilidade de sobrevoo na região? Afirmativo, após a passagem do Gol, será autorizado. Vamos aguardar, Mike e Juliette. Salvador, bom dia, voo no 649, vai chegar pronto, ponto de espera da 10. No 649, 7, alinhar e manter inicialmente. Inicialmente, ali mantendo no 0, no 649. Alinhar e pronto, no 7, pelo Serra. Serra Lima, pista no 7, vento no 50 graus, 10 nós. Ok, sente, obrigado. Salve Salvador, passageiro 2216, próximo táxi 70 a bordo, 6 horas de autonomia, alternando Salvador. Confirme pelo B. 70. 70, copiado. Pátio 1, Índia no ponto de espera, torre 1895, ajustado 2016, bom voo. Pátio 1, Índia, 1895, bom espera. Muito obrigado, bom trabalho. Bom trabalho, certo. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo Serra Lima, decolou da 17, saída Coral. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, contato radar na decolagem, supervia Coral para o nível de voo 100. Via Coral 100, Kilo Serra Lima. Voo 1092 estabilizado? Está estabilizado. Bruno 092, completo final do procedimento LSX3, chame a torre 118, decimal 95. 118, 95%. Avisar o combo na final, aqui é o autorizado, segue a retaguarda do mesmo, sobrevoo Mike Juliette Romeu. Papá Mike Juliette Romeu, após a passagem do voo, autorizado, sobrevoo. Já superado, ingressando Mike Juliette Romeu. Sim, por até 3 mil pés, aí o número 4 da Gol. Salve a bordo, copiado. É fora do plano? Gente, um minutinho, outro Juliette Serra, não recebi ainda. Está na escuta da Torre. É 49, decola aos 39, controle 1208, boa viagem. 208, um bom dia, um bom serviço. No 092 na escuta da Torre. 649. Bono 649, contato radar na decolagem, mantenha proa até 3 mil pés após o ingresso na saída da EL, subindo para o 360. Ok, subindo para o 360, mantenha proa até 3 mil. Após autorizar a proa direta BDEV? Pés autorizado Leda. Ok, então para 3 mil, voa Leda, no 649 da Gol. 092, é a Torre Salvador? 092, torre transmissão a cegas, tudo autorizado. No 30 graus, 10 nós está livre. O ajuste no 0 no meio. 6. Prossiga, está pousando. Bona 092, chame torre 118, decimal 95, informe pista livre. 092. Torre, passageiro 2223, bom dia. Está no ponto de espera próximo. Bom dia, 2223, alinhar e manter. Imanente. Afirmo, 4334. Recife 350, autorizado, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à esquerda, subida Puca Transição Aru. 5533, transponder, controle 208. Pode confirmar o transponder? 5533. Autorizado 350, Recife, decola da pista 10, curva esquerda, Puca Aru, 5533, o transponder, azul 43. Correto, chame para o ataque. É, Juliette Serra. Então, Juliette Serra, Grupo Zulu Manati autorizado, mas centena, corrijo, o número 10, decolagem da 97, inicialmente na Xé, com curva direita, 01, 16, transponder, controle 208. Os atendeu, é 219. Correto, 9 a bordo, acionar com a torre em 1895. Fez bom voo. Bom dia, Bono 092. Bono 092, bom dia. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 092. Controle, o Papa Romeu, Rio Serra Lima, passando 8000, solicitada presente, pro direto para o destino. A ideal é a 242. Romeu, Quilo Serra Lima, aguarde. Aguarde. Vou passar atrás. Livre decolagem, 950 graus, 10 lá. Livre. Negativo. Adiar o 238. CLB? Torre 1895-1016. Para o táxi 4234, alterna Natal, 3 horas e 20. 120 a bordo. Só confirma, por gentileza, a autonomia? 3 horas e 20 minutos, 4234. Ok, à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajustado 1016. 106-895 na torre, 4234, um bom dia. Solo Salvador, Azul, Alfa, Yankee, Kilo. Prossiga, Alfa e Aquilo. Solicita a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 09. Autorizado, ministro reboque, chame para ingresso principal. Alfa, que ele chamará para ingresso na parte principal. Gol 092, posição 5. Para o 5092. Controle de Salvador, muito bom dia, passaria 2223, decolou. Passaria 2223, contato radar na decolagem, via Arbor, suba para o nível de voo 180. Via Arbor, ascensão 180, 2223. Autorizado, Mike Juliette Romeu, sobrevoo em Duna, está presente na proa. Presente, informa no local de sobrevoo, mais direto no meu contrato. Sou 1649, chame Recife, 13325, alterna 1251. 3325, Ouro, bom dia. Papa Romeu, Quilo, Serra Lima, autorizado na proa 242 e, quando possível, ser chamado para pouso. Autorizado 242, o pouso é o 1100. 1100.